Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Entrevista. Hoje, com Cristina Pinheiro. 10 horas e 24 minutos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha nesse sábado, dia 8 de fevereiro de 2014. Estamos começando mais um CBN Entrevista. Meu convidado de hoje, Rodrigo Becker. Rodrigo Becker, funcionário de carreira da Sanepar, é o novo secretário municipal de planejamento. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Obrigada por ter atendido ao nosso convite, Rodrigo, participar com a gente. Quero conversar um pouco de você a respeito. Primeiro, antes de qualquer coisa, como é que, antes de falar da sua carreira, da sua ascensão aí dentro da Sanepar, como é que surgiu o convite, Rodrigo, para você assumir a Secretaria de Planejamento? Isso, desde que o prefeito assumiu em janeiro do ano passado, nós trabalhamos muito em conjunto, né? Porque a Sanepar é fundamental para o desenvolvimento do município. Eu trabalho com a infraestrutura básica aqui de Foz do Iguaçu e região. Então a gente já foi trabalhando em conjunto nas obras, um planejamento para a área de saneamento. Não foi um planejamento só de curto prazo, foi um planejamento de longo prazo, médio e longo prazo também. Então já vínhamos trocando algumas figurinhas e fico feliz por ele ter reconhecido o meu trabalho e me confiado esse novo desafio. Até porque, como a frente da Sanepar, você que estava há três anos à frente da gerência da Sanepar, conhece bem a realidade da cidade, né, dos bairros mais carentes, dos bairros que necessitam de mais infraestrutura. Isso te dá aí mais um jogo de cintura, né, te dá um know-how para você poder guiar os rumos aqui de Foz do Iguaçu no planejamento futuro da cidade. Ah, com certeza, isso agregou muito conhecimento, né, e conhecimento você vai adquirindo, né, aos poucos, e com certeza Sanepar para mim foi uma escola, é uma escola ainda, porque eu não deixo de ser sanepariano, né, eu até brinco que não é sangue correndo nas veias, mas é água e água tratada pela Sanepar que eu tenho, né, que eu amo essa empresa. Então eu aprendi muito com ela, através dela, com todo esse planejamento, discussão do plano municipal de saneamento básico, planejamento das obras, com certeza nos auxiliou muito aí a ter um conhecimento do município. É, você falou agora que, né, você continua se sanepariando, até porque você é um funcionário concursado, funcionário de carreira na Sanepar desde setembro de 2012. Como é que foi? Sei que você se emociona quando fala da Sanepar, tem um carinho muito grande pela empresa. Como é que foi se desligar da Sanepar, mesmo que temporariamente, ou porque de qualquer maneira você continua sendo sanepariano, mas a partir de agora o teu foco é outro, é a administração da cidade, é a prefeitura. Como é que foi se desligar da Sanepar depois de tanto tempo? Ah, com certeza foi uma das decisões mais importantes assim que eu tomei junto com a minha esposa, que me auxiliou muito, me deu esse embasamento para a gente decidir, né? Porque não é uma decisão fácil, mas avaliando o potencial que acredito que eu posso contribuir para o município, como eu estou falando, a minha parte eu tenho certeza que eu vou fazer, e eu acho que se as pessoas que estiverem dispostas a fazer a sua parte, tem muita gente querendo trabalhar muito ali na Prefeitura de Foz do Iguaçu, Foz merece, o prefeito Reni Pereira está empolgado aí para mostrar muito para a cidade, para ajudar nesse desenvolvimento, então eu tenho certeza aí que foi uma decisão muito difícil a ser tomada, mas foi uma decisão sensata e acredito que vai dar um resultado positivo. Ontem nós conversávamos, a gente está brincando, está deixando a Sanepar em boas mãos. Sai de lá, né, com a sensação de dever cumprido até aqui, né, mas sabendo também que você norteou bem as pessoas que trabalham com você, escolheu aquelas pessoas que sempre estiveram com você e que têm a mesma linha de pensamento. Isso foi um ganho para a Sanepar, eu até falo. A minha gestão como gerente foi a primeira gestão da história da Sanepar em Foz do Iguaçu, onde todos os funcionários com cargos de chefia são funcionários daqui, técnicos de carreira. São 5, eu era o gerente regional. O Luiz Medeiros, que agora assumiu a gerência, era o coordenador industrial, responsável por toda a produção de água de Foz do Iguaçu e tratamento de esgoto. O Luiz Espósito, que é uma figura antiga que de Foz resolve o problema e é bem conhecido nos bairros, era o coordenador de manutenção. O Newton Pérez, de planejamento, e o Valcir na área comercial. Então, todos os funcionários que cresceram junto comigo, e uma satisfação maior ainda é conseguir, quando eu estou me desligando da gerência por esse período, conseguir manter as pessoas daqui, promover as próprias pessoas. Então, todos os coordenadores, qualquer um deles tinha capacidade para ser gerente. Eu gosto de trabalhar e sempre falo que o fundamental é você ter uma equipe, senão você não consegue resultado nenhum. Né? O Pelé não conseguia jogar sozinho, ninguém vai conseguir, o presidente da Sanepar, o prefeito, ninguém consegue. Então, precisa montar uma equipe. Esse é o segredo do sucesso, no meu ponto de vista. E todos os coordenadores, sempre, desde que nós começamos, nós tínhamos uma missão. E preparando e já pensando em alguém para substituí-lo futuramente. Porque para você crescer, para você sair do cargo, você não precisa necessariamente ter uma briga ou se desligar de um cargo, mas você pode subir. Eu acho que é assim que tem que se pensar. Então a gente já vinha trabalhando com todos. O Medeiros, pela formação dele, ajudou muito. Ele é engenheiro civil. E para o lugar dele ficou uma pessoa que era gestora já da área ali, que é o Marcos Baleiro, que está subindo. Eu tenho certeza que vai conseguir manter essa população aqui de Foz do Iguaçu e região abastecida, né, sem problema, com água com qualidade, com esgoto tratado. Então, antes da gente dar seguimento, já vamos abrir espaço para o repórter já. Então, eu vou deixar já uma pergunta para você, antes do repórter CBN, Rodrigo. A situação da água aqui em Foz do Iguaçu, com essa falta de chuva, tempo muito quente, consumo muito alto. Mas antes, vamos abrir espaço então, para o repórter CBN e a gente volta na sequência. CBN Entrevista. Hoje, com Cristina Pinheiro. 10 horas e 33 minutos, vamos continuar nossa conversa aqui neste sábado, no CBN Entrevista, com Rodrigo Becker. Rodrigo Becker, que é o novo secretário de Planejamento aqui de Foz do Iguaçu. Só relembrando, Rodrigo Becker, funcionário de carreira aqui na Sanepar, gerente regional há 3 anos e concursado há 11 anos na Sanepar. Antes da gente ir para o repórter CBN, tinha deixado uma pergunta para o Rodrigo a respeito da água aqui em Foz do Iguaçu. Pessoal preocupado com a falta de água, né, o alto consumo, isso não se dá só aqui em Foz, mas no país inteiro, mas a situação, a gente dá para dizer que é preocupante a situação aqui em Foz do Iguaçu, Rodrigo? Os pessoal técnicos estão trabalhando para manter, porque nós estamos passando um ano atípico. O pessoal lembra, ano passado tivemos dificuldades, que teve um rebaixamento do nível do lago para 216,6 mais ou menos as cotas do lago. Hoje já está 1 metro praticamente abaixo, então, do que baixou o lago no passado, agora baixou mais, ainda é uma necessidade, só que isso está sendo feito com responsabilidade. Os técnicos da Itaipu e da Sanepar estão conversando constantemente para que não haja nenhum problema de abastecimento e acredito que não vai ter. O que ocorre é realmente nos períodos de horário de ponta, agora o consumo está muito alto. E nós temos alguns problemas aqui em Foz, principalmente de ligações irregulares, que geram perdas de água e acabam descarregando a nossa rede. Então, quando aumenta muito esse consumo, consequentemente tem que produzir mais, essas ligações irregulares com vazamentos vão ser alimentadas de uma maneira maior, então pode ocasionar alguns problemas. Mas os técnicos estão trabalhando, se tiver algo pontual, acredito que entrando em contato aí com a Sanepar, esses problemas serão resolvidos. A gente vê que é no país inteiro está dando problema, mas acredito que ainda Foz é uma das que está numa situação privilegiada. E outra coisa que a gente sempre gosta de frisar também, Rodrigo, pessoal, é nosso assunto hoje aqui não é água. Você, embora você tenha água correndo nas veias, mas o assunto aqui não é água, mas a gente não pode se furtar de falar, né, sobre uma coisa que você entende tão bem. Mas, pessoal, quando se queixa, a Sanepar não está mandando água, tem muita falta de água, mas é bom a gente frisar também a necessidade da caixa d'água, né? As pessoas, quem tem a caixa d'água, não enfrenta o problema tão seriamente quanto quem não tem, né, a caixa. Isso, com certeza. Porque às vezes, para você fazer uma manutenção, por menor que seja, você precisa parar um quarteirão, 2 quarteirões, às vezes um bairro para realizar esse conserto. E o conserto, ele dura em média, dependendo do porte da rede, mas não passa de 2, 3 horas, a não ser que seja algo muito, muito relevante. Tá? Então você precisa fechar aquele setor que nós chamamos, ou seja, aquele bairro, aquela região atendida, para poder executar o conserto. Geralmente, quem possui caixa de água nem sente esse problema. Você estava falando, Rodrigo, que voltando agora essa tua saída da Sanepar e entrada, né, na prefeitura, você teve apoio, muita conversa com a tua esposa, lembrando, né, o Rodrigo Becker, esposa da Isabelle Ferrari. Isabelle Ferrari tem grande destaque aí na RPC, né, conhecida, né, as matérias no Fantástico e tal, sempre chamando muita atenção. É importante, né, essa relação, essa coisa familiar que você tem, né, Rodrigo? Eu acho que, né, pelo o que a gente sabe, pelo pouco que a gente sabe, assim, mas, né, a gente procura informações. Sabe que você é um cara muito família, uma pessoa muito família, e que busca sempre esse apoio e busca essas orientações para fazer uma coisa que seja, né, que venha trazer benefícios tanto para você quanto para a família também. Com certeza, até porque o impacto é grande, né? Tanto a família da Isabelle como a minha família, somos todos de Foz do Iguaçu. Meu pai tem, acho que num bairro aqui, ele tem 11 irmãos, né? Então a nossa família tem raízes aqui, a família da Isabelle também é daqui. Então a gente pensa sempre em conjunto, né? Essa é uma decisão que impacta na família inteira. Então a gente conversa muito, a Isabelle e eu, pensando no que podemos contribuir, né? Então acredito que fazendo a minha parte, o que eu tenho de expectativa, conseguindo realizar isso, vou deixar minha contribuição para o município. Até porque o impacto na família é grande, de você em casa, você que é casado há pouco tempo também, vamos ver assim, desde 2009, né, casado quase 5 anos. Está praticamente em lua de mel ainda, mas a gente sabe que o tempo que você vai dispor agora para a tua esposa, dispor para a família, vai ser bem menos. Você não, hoje a gente sempre fala assim, que aquela pessoa que está envolvida com a administração pública não tem sábado, domingo, aparecer o problema, você tem que ir lá, você não pode dar aquele horário comercial das 8 às 6 da tarde, né? Tem que estar à disposição da população de Foz do Iguaçu, e isso demanda tempo, né? Então tem que ser bem administrado, para não causar problemas, né? Tem que ser equilibrado, mas a gente entende, tudo você consegue organizar, né? É uma questão de organizar uma agenda, organizar um horário. Eu tenho certeza que o importante é o resultado final. Tanto do impacto que a gente vai trazer para o município, quanto familiar. Trabalhar, a gente sempre trabalhou bastante, Sanepar também é 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, não tem tempo ruim, né? E eu digo, o momento que a Sanepar mais trabalha é quando as pessoas estão em casa, né? Porque as pessoas estão lá consumindo. Então a gente já tem uma metodologia de trabalho. Você começou trabalhando na Sanepar, Rodrigo, como agente administrativo aqui em Foz do Iguaçu até 2006, depois foi trabalhar em Curitiba, depois voltou aqui para Foz do Iguaçu e em 2011 assumiu a gerência da Sanepar aqui na cidade. Em pouco tempo, assim, você deixou uma marca grande aqui na Sanepar. Você manteve por 3 anos a certificação do ISO 14001. Um certificado que mantém a qualidade dos serviços prestados na Sanepar. E, principalmente, em dezembro agora do ano passado, você conquistou para o prêmio principal de gestão de qualidade, gestão e saneamento, PNQS, né, que é o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento. Até então era um prêmio inédito aqui na Sanepar e não é fácil de conseguir também manter. Como é que você conseguiu administrar tudo isso? Você já tinha alguma coisa, já tinha isso em mente? Como é que você pautou a tua gerência aqui em Foz do Iguaçu? Isso, fala-se até dessas conquistas num curto prazo, né? Eu não entendo tanto como curto prazo, porque desde que eu entrei na Sanepar, eu trabalho para isso. Eu sempre quis ser o gerente da Sanepar. Então, se eu estou na Sanepar há 11 anos, não são apenas os 3 anos de gerência que eu estou trabalhando para isso. Eu sempre me senti gerente da Sanepar e acho que todos os funcionários precisam fazer isso. A partir do momento que as pessoas estão pensando dessa maneira, a empresa está crescendo. Como você falou, eu fui para Curitiba, fiquei 2006, 2007 lá, fui fazer uma pós-graduação, fiz um mestrado, fui sempre me preparando para quando tivesse a oportunidade eu conseguir agarrar e tentar mostrar o trabalho da melhor maneira possível e conseguir. Quando eu entrei, minha família apoiou muito, era uma preocupação muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, eu pensei, bom, eu tenho um tempo e nesse tempo que eu estou lá, eu tenho que tentar deixar minha marca, né? A minha família aqui me apoiou muito, conversei muito com meu pai, que tem uma experiência gerencial também. Ele, uma das orientações que eu gosto de citar, porque são as pessoas que realmente fazem a diferença, né? Falou, bom, o principal problema, cara, chega lá e monta a sua equipe, porque é isso que faz a diferença. Então, quando você falou, essa conquista dos prêmios, as conquistas dos prêmios foi a equipe, né? Na verdade, o que eu fiz foi apenas conduzir e auxiliar na coordenação desses prêmios, né? Porque foi um trabalho bem sofrido esse prêmio do ano passado. Ano passado, de gestão, nós sofremos em 4 meses 6 auditorias. E conseguimos todos os resultados positivos. Então, isso foi uma satisfação. Agradeço a todos os funcionários da Sanepar até que se empenharam. Era sábado, teve domingo que a gente saiu 11h30 da noite ali da Sanepar trabalhando, fechando os relatórios, mas foi um resultado positivo. Então, eu acredito que toda a gerência de Foz do Iguaçu está de parabéns. É, até porque o segredo de uma boa liderança, o segredo de uma boa gestão é você formar uma boa equipe. Você saber contar com aquelas pessoas que você sabe que pensam da mesma maneira que você e que você vai poder contar com elas em qualquer circunstância, né? É, isso foi até uma das minhas solicitações com o prefeito Reni. Foi, Reni, não adianta eu querer sozinho trabalhar, eu preciso adequar a minha equipe, quero ver se eu tenho essa liberdade. Ele me deu total liberdade. Lá dentro da prefeitura tem pessoas excelentes, tem técnicos capacitados, vários funcionários ali deram aula comigo e dão aula comigo em faculdades aqui em Foz do Iguaçu, então gente com um potencial muito grande. Além de alguns colegas da Sanepar também, que a gente está fazendo uma sessão funcional, eu vou compor essa equipe junto comigo. Rodrigo, você que se preparou durante esse tempo todo, né? Eu sempre falo assim, que foi uma ascensão, vamos usar um termo assim, uma ascensão meteórica, porque afinal você é um rapaz novo, você é um cara novo. É, né, quando você assumiu a gerência da Sanepar há 3 anos, você tinha o quê? 7, 8 anos, pelos cálculos que eu fiz aqui, 8 anos, né, como concursado. Eu imagino também, que assim, pelo histórico que a gente sabe, que não tenha tido ninguém com tão pouco tempo, né, entre aspas, né, como funcionário de Caio concursado, que tem assumido uma gerência de uma cidade tão importante quanto é Foz do Iguaçu e com tantos problemas também, né, que sempre que a cidade enfrenta. Você se preparou para isso, né? Só falar rapidinho aqui um pouquinho do currículo do Rodrigo. O Rodrigo, ele é formado em Ciências Contábeis pela Unioeste, aqui em Foz do Iguaçu. Ele tem mestrado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que não é pouco também. Ele é especialista em Gestão Empresarial também pela Fundação Getúlio Vargas. Também é professor universitário na área de Gestão Empresarial e também diretor financeiro da Unifoz. Quer dizer, não é pouca coisa. Preparo é que não falta, né? Eu acredito que todo conhecimento você vai adquirindo ele de acordo com as experiências que você vai vivendo. Então, cada passo que você dá, ou seja, numa sala de aula, ou seja, quando qualquer setor da Sanepar, os contatos que você tem com as pessoas mais experientes que você vai conversando, tudo vai adquirindo e o tempo inteiro a gente está num aprendizado. E acredito que isso foi me possibilitando hoje a começar a fazer uma gestão e fazer parte da Secretaria de Planejamento. Para mim vai ser um conhecimento muito grande que eu vou ter agora. Tenho certeza que tenho condições de conduzir, mas vou depender muito dessa equipe. Eu tenho certeza que a equipe está motivada, já estamos conversando bastante. E o foco aí que a gente está mantendo acho que vai ser positivo. Quando você fez o concurso, Rodrigo, em 2000, você tinha que idade em 2002, quando você foi 18, admitido? 18 anos. 18 anos, quer dizer, 18 anos, era um menino, né? Mas você já tinha esse foco? Em 2002, você entrou, eu já tenho esse foco, eu vou ser gerente, eu vou entrar aqui, você prestou concurso como agente administrativo, né? Com 18 anos, você já tinha isso em mente. Um dia eu vou chegar, eu vou assumir a gerência dessa empresa aqui em Foz do Iguaçu. Eu sempre, quando eu faço, eu pretendo chegar no topo, né? Não, eu acho que todos têm que ter isso como objetivo, né? Então, a partir do momento que você busca dar um passo maior, eu acho que esse passo você tem que tentar fazer o mais longe que se possa chegar, né? E tem que construir um caminho para isso. Eu, quando entrei na Sanepar, com poucos meses, já estava querendo me preparar, já querendo assumir uma gerência. Sei que tudo vem no seu tempo, Deus faz as coisas no momento certo. E acredito que essa gerência caiu no melhor momento da minha vida. Foi depois que eu terminei uma especialização, depois que eu terminei meu mestrado, depois que eu fui diretor da faculdade, então me trouxe uma certa bagagem. E para eu ser secretário de planejamento hoje, foi fundamental esse período na gerência, que eu senti que ele foi uma preparação que teve para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Quer dizer, você consegue administrar uma empresa como a Sanepar, com tantos funcionários aqui, é a mesma marca que você deixou na Sanepar, vai deixar na Secretaria de Planejamento? Espero que seja melhor ainda, né? A gente tem que sempre buscar e melhorar cada vez mais. A responsabilidade é muito grande. Antes a gente estava cuidando de um setor, né? A área de saneamento. Agora, na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, você tem tudo, né? Você vai para o saneamento, vai para a saúde, vai para obras, enfim, vai para a cidade inteira e é uma população muito grande que depende disso. Quero falar um pouquinho agora da tua atuação como secretário. Já vou deixar, vou chamar um intervalo rapidinho, mas vou deixar uma pergunta para você. O que você imagina agora da prefeitura. Nós sabemos que a atual de Viçosa recebeu muitas críticas, né, de muitos setores, setor da saúde, setor de obras, mas a gente sabe também da situação em que estava, né, o administrativo, né, quando a atual administração assumiu, né, falei, não, a gente precisa primeiro colocar a casa em ordem para daí poder trabalhar. Eu quero saber se agora vocês vão trabalhar realmente. Vou deixar essa pergunta para depois do intervalo. CBN Entrevista. 10:49, 10:50 agora. Voltamos então para o nosso último bloco aqui do CBN Entrevista. Estou conversando com Rodrigo Becker. Rodrigo Becker, que é o atual secretário de Planejamento aqui de Foz do Iguaçu. E eu tinha conversado, deixei uma pergunta para o Rodrigo antes da gente partir para o break, a respeito dos trabalhos da prefeitura agora, né? Até então, um ano aí de administração Reni Pereira. Eu queria saber se agora a cidade vai começar a... teve um ano para colocar a casa em ordem, né? Como já foi falado, precisa colocar tudo em ordem, meses de moratório logo que assumiu a administração. Agora, você acha que vai dar para trabalhar, Rodrigo? Tem que trabalhar e já está dando certo. Claro que é tudo um processo de planejamento. Você tem que arrumar primeiro a casa, você tem que planejar. Depois desse planejamento, começa a execução. Esse é um ano que tem que começar as obras a serem executadas, tenho certeza que vão ser, a gente já tem vários projetos que estão encaminhados, várias obras que estão sendo licitadas, já a exemplo do asfalto, que acredito semana que vem está o secretário do SEDU aqui já iniciando, enfim, tem vários CMEs, tem 4 agora que já estão sendo concluídos, esse ano vai acontecer, mas vai começar ano que vem, nós vamos ter ainda melhor, porque agora eu vou ajudar nesse planejamento e tenho certeza que vamos fazer alguma coisa com responsabilidade. Não adianta pensar só no imediatismo, a gente tem que pensar na cidade como um todo. Você está falando em desenvolvimento com qualidade de vida. Esse é o discurso, é isso que o Reni pretende. Para você fazer isso, não adianta você pensar, por exemplo, vou gerar empregos aqui, vou trazer indústria, se você não tiver uma infraestrutura adequada no município. Então, a partir do momento que nós começarmos, e agora nós estamos fazendo esse planejamento em conjunto, dando respostas, nós temos certeza que o município tende a crescer. A gente sabe que a infraestrutura do município é uma questão já histórica, ela não atendia nem a demanda da população que mora em Foz do Iguaçu, que reside, e nós precisamos que Foz cresça. Então, se precisávamos melhorar a infraestrutura já para a quantidade de habitantes e de empresas que tinham aqui, agora nós estamos pretendendo expandir, o investimento é muito maior. Então, isso tem que ser planejado e tem que ser executado com responsabilidade. Você já tem, assim, logicamente, né, você já tem, já sabe né, quais as frentes, né, onde você vai atacar primeiro, mas tem alguma prioridade, tem alguma coisa mais rápida que vocês estão sentindo que tem necessidade de agir mais rapidamente? É a questão de infraestrutura, eu acho que a gente passa por esse, é o primeiro ponto. Nós temos a questão de pavimentação em Foz do Iguaçu, a gente sabe que precisa melhorar. Não adianta ir lá, simplesmente, eu na Sanepar tenho essa experiência também de asfalto, a gente sabe que trabalha muito com isso, de você ir lá simplesmente tampar um buraco. A gente precisa fazer aquele recap com responsabilidade. Falei para o prefeito Reni agora, nós temos que atuar no problema. Vamos chamar os concessionários e vamos fazer um planejamento. Eu tinha feito esse planejamento na Sanepar, de o quê? Todas as redes de esgoto e de água que se encontram no meio das ruas, principalmente aqui na área central, o que acontece? Quando tem um problema nessa rede, é necessário cortar o asfalto para fazer essa manutenção. Então a gente está correndo sempre atrás. Se o problema é a rede no meio da rua, a gente tem que tirar a rede do meio da rua e levar ela para a calçada. Então a gente tem que fazer essa articulação, vamos chamar as concessionárias, claro que não vamos exigir algo que inviabilize a empresa, mas vamos fazer um planejamento, olha, vamos trabalhar primeiro na área central, vamos fazer um trabalho e levar tudo isso que tem no meio das ruas para os pavimentos. Aqui tem uma lei municipal que fala, você tem o quê? A gente trabalha com paver no pavimento, o paver você desmontou, você fez a sua manutenção, você monta, parece que ninguém passou por ali. Então, a partir desse momento, você fez o recap e não vai mais dar problema, não vai precisar o corte no asfalto. Então, a gente vai precisar, isso que eu falo que é o trabalhar com responsabilidade, é atacar direto no problema e não ficar resolvendo o problema diariamente. Porque até então, o que a gente percebe aqui nas ruas centrais de Foz do Iguaçu, porque a gente sempre fala que é um absurdo uma cidade turística ter ruas esburacadas em pleno centro da cidade, eram só soluções paliativas, que vinham se fazendo até então. Então agora vocês vão atacar direto no problema para que faça aquele trabalho e depois, quando se tiver que fazer algum recap, como você falou, seja feito uma coisa com qualidade também, que não dure ali 2, 3 meses e daqui a pouquinho, no pleno centro da cidade, ruas esburacadas. Isso é um pedido que o prefeito até fez para a gente fazer, porque às vezes demora um pouco mais, mas a partir do momento que você fez, isso não vai ser algo que daqui 2, 3 meses tem que fazer de novo. Isso é dinheiro público e a gente tem que tratar com responsabilidade. Além disso, é um transtorno. Cada vez que você vai fazer um recap ou vai fazer alguma manutenção dessa, você tem maquinário no meio da rua. É perigoso quando você tem maquinário, tem criança, tem idoso que está passando, atrapalha o trânsito. Então, a gente tem que tentar fazer isso de uma maneira que seja definitiva. Rodrigo, para a gente já estar encerrando, mas só que para a área rural da cidade. Outro dia nós recebemos aí um pedido de um ouvinte nosso, através de e-mail, fala, puxa, dá atenção para a área rural, as estradas vicinais estão abandonadas, né? Mesmo as estradas principais que cortam aquela área rural ali com muitos problemas, e se sentem totalmente abandonados. Tem alguma coisa também para o pessoal da área rural aqui de Foz do Iguaçu? Conversei com o secretário João ontem, até nós fizemos uma reunião sobre isso, ele está levantando e vai trazer para nós todos os projetos que já estavam previstos lá e a demanda que tem. O João também é um secretário, funcionário de carreira da prefeitura, acredito que deve ter quase 30 anos de prefeitura, ele conhece muito bem esses problemas. Só que é aquilo que eu falei anteriormente, a gente precisa de um projeto, precisa captar o recurso e precisa levar isso para a população. E eu tenho certeza que nos próximos meses aí a gente vai ter algumas surpresas aí na área rural, que o João já tem alguns projetos que estão em andamento e esse ano com certeza eles serão executados. Bom, Rodrigo Becker, 30 anos, além de tudo, faltou a gente citar aqui o Rodrigo, entrou no Senepart há 18 anos, mas ele foi o gerente mais novo do Estado, quando ele assumiu, tinha 20 e poucos anos, é o secretário mais novo também, falta a idade, mas sobra a experiência, né, e sobra desafio, sobra arrojo também, né, para arcar com tanta responsabilidade e com tanto poucos anos de vida, né, Rodrigo? Eu acredito que o que sobra na vontade é vontade de trabalhar, né? Eu acho que esse é o principal, é a motivação. A experiência a gente vem adquirindo ao longo dos anos, igual isso que eu falei, o conhecimento é uma construção dessas experiências que nós vamos vivenciando. Então, é isso que eu falo, vontade eu tenho de trabalhar, temos uma equipe boa, temos que motivar essa equipe e o segredo é fazer a coisa acontecer. Muitas vezes a gente fica pensando só, projeta e não coloca o projeto em prática. E esse que vai ser o meu principal papel aí na Prefeitura Municipal. O que mudou, falando um pouco da tua vida pessoal, o que mudou daquele Rodrigo com 18 anos, quando entrou na Sanepar, e esse Rodrigo agora que deixa uma gerência com marcas bem visíveis, né, na sua gestão e agora assumindo um desafio tão grande que é a Secretaria de Planejamento de uma cidade tão grande, tão importante como Foz do Iguaçu? Eu acredito que eu amadureci muito. Na Sanepar, uma das questões que foi muito interessante, eu tinha preocupação, quando assumi esse município, em manter os valores que meus pais sempre me passaram e prezaram por isso, porque é difícil, você tem que ter uma linha de condução, tem que bater naquilo e sempre ser firme. Então, eu consegui ver que isso é possível. As pessoas, às vezes, têm um preconceito com o emprego público, mas nós precisamos de pessoas competentes, de pessoas de respeito, gerindo isso, porque isso é dinheiro de toda a população. Nós precisamos fazer, o prefeito tem essa frase, né? Ele fala sempre, fazer mais com menos, né? Então isso é eficiência. Então eu digo, se você tiver 10 reais para investir, que invista bem esses 10 reais, onde traga o melhor retorno para a população. É claro que você nunca vai conseguir atender tudo. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, tem aquela situação lá do Jardim São Luís, que a gente sabe que é crítico, desde que existe aquele bairro no município de Foz do Iguaçu, cada vez que chove, vira uma lagoa e os funcionários não param, os moradores lá sofrem a cada vez que chove. Lá é algo, o prefeito está cobrando bastante, já está desenvolvendo um projeto, que tem que se repensar como um todo, você precisa, só que isso é um projeto grande, você tem que licitar um projeto, você tem que executar o projeto, depois você vai ter que licitar a obra, daí você tem que executar a obra, então não é algo do dia para a noite. Foi um erro que aconteceu lá atrás, não precisava. Isso lá atrás que eu digo de muitos anos de atrás, muitos desde anos, que aquele bairro. Quando foi loteado ali, já foi loteado em cima foi de foi loteado de uma maneira que talvez seja até irregular. Isso deveria ter sido visto lá na época. mas está aqui o problema e a gente precisa resolver. E não adianta a gente ficar fazendo paliativo, porque a cidade está crescendo. Se você faz um paliativo e atende a demanda agora, daqui a um ano esse paliativo já não atende mais. Então a gente precisa projetar a cidade para crescer e para atender a necessidade da população de Foz do Iguaçu. Bom, então a partir de agora você tem que correr muito sangue nas veias em vez de água, porque olha, é muito desafio, é muito trabalho pela frente, Rodrigo. E muita adrenalina também, né? Agradeço aí, queria agradecer muito a equipe da Sanepar, que eu aprendi muito com o pessoal da Sanepar, aprendo ainda constantemente, tanto que alguns eu estou até levando para trabalhar comigo, né? Já tem aí alguns funcionários que são cedidos, a Helena vai compor a minha equipe também, é uma pessoa que foi fundamental na minha gestão, o Douglas também, que foi era o nosso assessor ali, o braço direito está indo junto comigo, um grande controlador, o Evori, que é um engenheiro civil, então é com essa equipe aí eu tenho certeza que vamos conseguir fazer a diferença. Bom, então, Rodrigo, quero te parabenizar pela tua gestão na Sanepar, pelo agora esse desafio, pela a tua nomeação como secretário de Planejamento aqui em Foz do Iguaçu. Te desejar muito boa sorte, que realmente Foz do Iguaçu agora tome novos rumos, outros rumos, a partir da tua gestão, que você deixe a tua marca também na Secretaria, porque a partir de agora você entra para a história de Foz do Iguaçu, né? Que você deixe a sua marca também lá. Eu falei para o Reni, esse é o ano do centenário, né? E a gente tem que entrar para a história do centenário de Foz, ser bem lembrado e deixar a nossa marca. Tá certo, então. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. CBN Entrevista volta no próximo sábado. Na sequência, você tem repórter CBN e depois CBN Turismo.